Oceano 3 e chama táxi. Visual para a aeronave da Azul ingressando no Pátio 1. Após o ingresso da aeronave na Juliette, autorizado para seguir até o Pátio 3 do América. Só no voo, não sei que você comer. No 556, Salvador Galeão, o nível é o 360, portão 04, número 1 no Tracop, aguardando. Afirmativo, tá segura. 5, confirmando aos 36, Salvador 2, 1, decimal 9. 2, 9. Sané 6255, autorizado via Alfa, reporte para ingresso para a sua Juliette. Alfa, reporte para a Juliette. Alfa Juliette, 6200. Xené 6255 autorizado, ingresso Juliette, portão 09. Juliette 09, sim. Bruno 556, pronto, cópia. Para o táxi, azul 4207. Tá com 121 a bordo, 4 horas, Ribeirão Preto. Azul 4207, autorizado o táxi até o ponto de espera da piscina 0. No ponto de espera, torre 1 no 8, decimal 195, altímetro no 021. 1021, e a ponto de espera não, 04, pronto, 289, entregado para mais 456. Bobinho, 556. Bruno, autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da pista no 0, primeira curva esquerda. Perfil com a gente. Primeira curva direita, perfil da saída da El Leda. Após Leda, voa direto, posição Irumi. Índia Romeo e uniforme Mike Índia, onde intercepta a rota do novembro 857. 5061, eu transponda o controle em 120, decimal 80, Uno 556. Tem um ativo 360 atualizado Galeão, decolador no zero com curva direita. Na da El Leda, após Irumi, upper novembro 857. O transponder 5061 do controle 2080 no 556. O Cotejamento correto, 04 é o portão, reposto quando pronto para acionamento, pushback, voo no 556. Porta pronto, voo no 556. Voo no 790, informação em curso é Papá, Recife, livre voo 370, pronto, cópia. Voo no 790, autorizado Recife, livre voo 370, decola da pista 10, primeira curva esquerda, perfil de saída Puca, Jamo, após Caju. 5063, eu transpondo o controle em 120, 180, 1790. Autorizado Recife, 370, derrota do plano, decola Puca, Jamo, Caju, controle 1208, código 5063, 790. Apenas confirmando, primeira curva à esquerda. Esquerda, pronto, na curva. Voo no 790, confirme o portão que se encontra. É o 612. 2 ou 4207, bom dia. 207, bom dia, suba ao nível 360, saída da EL, transição Mótima. É o 360 da EL, Mótima, 4207. 2 ou 9, 5 ou 4, 3, 8, 9, 5. Pronto, cópia? Pronto, prosseguir. 3895, autorizado Guarulhos, nível voo 340, decola da pista 10, primeira curva esquerda. Perfil de saída Dael, Leda, após Leda, voa direto, posição Mativa, onde intercepta a rota Open Zulu 10. Segue via roda do plano de voo. Transponda o 5060, controle em 120-80, TAM 3895. Depois direto um bate, Amper Zulu 44 até Pagode. Depois você, por gentileza, confirma se está é o que você tem aí. Afirma, Amper Zulu no zero, Piraí, Papa Alfa Índia, após direto um base, após Amper Zulu 44, Pagode. Maravilha, então estamos autorizados, nível 340, conforme aí a rota, da Eolida após Mótiva, decola da 10, curva esquerda, aciona 5060, controle de saída 1208. Apenas corrigindo a saída, primeira curva à direita, perfil de saída da El. Bem que eu perdi na curva à direita da Eolida. Correto, 02 é o portão, reposto quando pronto, pressionamento, pushback, TAM 3895. Presença pronta, o gol no 556, pushback acionado a 4. Gol no 556, coordenador aqui, pessoal, reposto para o táxi. Total. Paulo, é América 229, informando o termo do reboque, muito bom dia e obrigado. Sente o reboque do América finalizado, Matriz, até a próxima. Então, meu hotel Romeu Golf, sobre voo de Pirajá. Cópia, o hotel Romeu Golf. Hotel Romeu, Golf, pronto, cópia. Hotel Romeu, Golf, voo local, Rimar, sobrevoo do Rio Vermelho, 500 pés, decolado da pista, decolado da Rimar, a critério, condutorizado pela torre de controle, voa na proa da pista 17, sobrevoa o eixo da pista no 735 até interceptar a linha do litoral, que segue via linha litoral sul até o sobrevoo destino. 01-12, eu transpondo o controle em 120-80, o Papa Romeu, Hotel Romeu Golf. Golf para funcionamento, torre 1-8.5. Hotel Romeu Golf, tá pronto para decolagem? Hotel Romeu Golf, ciente, reporte acionado e pronto para decolagem. Contáxi 1556, 170 a bordo, alterna com fim, 3 horas e 500. Maulho. Mantém a posição, chama a torre 1-8.95. Altímetro 1021, voo no 556. Afirmativo 1021, no ponto de da novela, 1995 no 556. Negativo, corrigindo a frequência da controle, 1-8.95. 1895. Solo, solo 5-6, voltando. Solo na escuta. Eu confirmo a frequência da torre primeiro e dentro do controle da saída. Frequência da torre, 1-8.95. A frequência do controle, 1-20.80. Obrigado. Polo zero autorizado, 203. Libro 090 para 190 para 203. Corre, bom dia, voo 1556, se aproxima do ponto 0.0, pronto. 3895, pushback estacionamento. Dan 389502 é o portão, coordena aqui, pessoal, é porta táxi. 502, coordenação, chama aí para o táxi, 389. Bom dia, 962, identifique, detonou 050, chegada a Mari. Identificou 050, Mari, 962. Decola 52, controle 120, décima 8. 2058. Controle 156, decola 50. Decola 156, suba conforme autorizado, acione código 5061. Meu Golf pronto para a decolagem? Repasse fora do solo, vento em Salvador, 120 graus, 15 nós, 1021, o ajuste. Repasse na fora, solo, carro para todos. Gol fora do solo, pés da visual com aeródromo. Tá, o meu Golf decolou 5-3, autorizado o cruzamento da final da 1-0, aguarde transferência. Autorizado o cruzamento, aguarda para transferência até o meu Golf. Back na meta 62, igual 7 mais 0. Firme? 1790, pushback acionamento, 62. Bolo 790, 62 é o portão, coordena aqui pessoal, eu reporto para o táxi. Autorizado, 760. Solo Salvador, Chané 62, 13, com a informação Papa. Chané 62, 13, informação em curso Papa, aguarde cópia. Guardando. 2 e no 3, pronto, copia. Hotel Romeu Golf, controle 120, décima 8. Transfere e controla até o retorno, até o Romeu. Lida, após Lida, vou direto posição Irumi, Índia Romeu Uniforme, Mike Índia, onde intercepta a rota Upper November 857. 5071, eu transpondo o controle 120, decimal 80, Oxené 6213. E aprovado Galeão, nível 360. Decola 90, curva direita, Tael, Leda, após direto Irumi, Upper November 857, aerovia. Controle 1208, 5071 é o transponder, 6213. Protegimento correto, 05 portão, reporte quando pronto para acionamento, pushback, o Xené 6213. Vai reportar 6213. Fala, Tan 3295. Tan 3295, falo na escuta. É, vamos tentar manter a posição mais 5 minutos, em função de uma condição técnica, ok? 5 minutos na posição? Afirmo. Sente. Para o táxi, 1790, ONU 33 a bordo, 320 de autonomia, alterna Salvador. ONU 790 agora para o táxi. Guardando. 3895, sola. A sua escuta. Temos um Bangra Gol à sua retaguarda, pronto para o táxi. Tem condições de taxiar, ingressar na pista e liberar na táxi Delta? Só um minuto, por gentileza. Sente. 962 dessa via para 2010, está autorizada, sinal ILS X-Ray da pista 10. Informe estabilizado, altímetro 1021. 1021, prossegue via para 2000, vai reportar estabilizado no X-Ray. Gol 902. ONU 556, Centro Recife, solicita que voe o fixo da GEL. A GEL na presença 556. ONU 556, chame Centro Recife, ONU 251, alterna 13395. 251-3395, ONU autorizado, gol 790, tem condição de via Delta, Juliette Alfa Delta. Sente então, autorizando o táxi via Juliette Alfa até o ponto espera da Delta. O ponto espera da Delta chama torre 1118 decimal 95, ONU 790. Ok, então Juliette Alfa e Delta no ponto espera da Delta 1895, gol 790. Controlado, só 3895. Só 3895, só. A gente vai precisar solicitar novamente o reporte e retornar ao Tinker aqui. Gente, aguarde contato com a Infera. Ok, agradeço ao Goi pela compreensão. Não por isso, não, Brasca. Brasca, vou. Tá que saí do lado aí, dá um passar 2 anos fechada, melhorava muito. Uno 790, aguarda, por gentileza. Isso, vai, vai. O TAN 395, solo. Tá, se escuta. Gente, a Infraero informa que o portão 02 não vai ser possível o seu regresso. Vai ter que ser remota no pátio 1, vai ter que entrar via pista e liberar via Delta. Tem condições? Olha, a nossa situação aqui envolve freio, a gente vai precisar conversar primeiro com a nossa equipe de manutenção, porque eventualmente vai precisar do reboque e aí fazer tudo isso aí pela pista. Vamos coordenar isso primeiro. Rulon 790, desconsidera, considera o táxi, retoma o táxi via Juliette Alfa até o ponto Presa Delta. Ok, Juliette Alfa até a Delta, 790. Então, 3895 em contato com a Infraero. O 3895 tem condições de taxiar pela pista e ir para alguma posição que você nos pagar aí. Solicita, se possível, a 3 aqui seria melhor, né? Autorizado, após sua voz de TAP, após o TAP do Natan, 3295. Aqui realmente é a posição remota. Tem condições de ingressar na Índia e fazer o 180? Aí teria que ser pela pista então, para 3295. Afirmo, ingressa via Índia, cabeceira no zero e retorna via Bravo. Afirmativo. Gente, autorizado então o táxi até o ponto de espera da pista no zero. No ponto de espera mantém a posição e chama a torre, 108.95, então 3895. Ok, então vai manter aqui e manter e chamar a torre, tá? 3895. Afirma. Zero, ponto de espera da Delta, bom dia. Bom dia, autorizado ingresso e manobra, retornando via Índia e chamando sol. Não, 790 que chamou, né? Pelo 790, autorizado ingresso na Delta, ingresso na pista. Atenta ao tanque, vai fazer manobras na cabeceira. Ok, autorizado ingresso e retorno para a cabeceira, sentido da Serra, 790. O 3295 está autorizado, ingressar e fazer o 180. Ok, vai ingressar então, fazer o 180, 3295. Informação em curso é Papágua de cópia. Azul 4463, pronto, cópia. Azul 4463, autorizado Ilhéus, nível de voo 180, decolador 10, primeira curva direita, perfil da saída coral, rota Golf 677. 51102, eu transpondo, eu controle 120, décimo 80, azul 4463. Azul 4463, está autorizado, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, Gabriel, chame agora a torre, 198.95. 1895, 962. Controle, o hotel Romeo Golf livrando o Rio Vermelho para adianta boa no porto. Eu tenho o meu Golf na escuta. Índia, Macho 1, remota 13, 3295. Venha 7073, Solo Salvador. Funcionamento por conta e risco, Marinha 7073. Azul 4463, Solo Salvador. Apenas confirmando o seu plano de voo é Yankee. Gente, efetua o cancelamento e prossegue visual para Ilhéus sempre? Sempre. Não compreendi. Sempre em que ponto? Nós precisamos do RNAP 2 e ao final do dia. Gente, porque ele é o seu operador visual, não é isso? Gente, obrigado pela informação, o 4463 azul. Paulo Salvador, cordial do Gol 864. Boa noite, 864, Maceió, informação em curso é a Papá, o nível 350. Pronto, cópia. Afirmo. Boa noite, 64, autorizado Maceió, nível de voo 350, decola da pista 10, primeira curva à esquerda. Perfil da saída Puca, Jamo, após Jamo, Caju, onde intercepta a aerovia Upezulu 17. 51112 é o transponder. E o controle 120-80, voo no 864. Afirma, entregado 64, autorizado conforme, 350 para Maceió, tem cola da 10, esquerda, Puca, Jamo, Maceió, que se apresenta o nome do Lula 97. 120-80. Corrigindo apenas, a saída é Puca, Jamo, após Jamo, Caju. A Puca, Jamo, após Jamo, Caju, recepcionando o nome do 17. Afirma, o transponde copiado foi o? 5-1-2. Correto, gol no 864, 08 ao portão, ponto quando pronto, tracionamento e pushback. Afirma. 0, cruzando uma centena em direção para 4.000 pés. Ok. Salvador, boa tarde, gol no 790. No 790, boa tarde, contato radar, sua via saída Puca para nível de voo 370. Boa, via Puca no 370, gol no 790. No solo ao 08, direito no 219. 219, obrigado, 962. A 4.000 livre da restrição em TAP ou Matei? Estimativo, está livre da restrição de altitude em TAP, altímetro 1021, descida para 4.000 pés, está na 321. 4.000 direto, 329, retrato. Salvador, azul, 2771. 2771, acione identificação, voe Mari. Correção, voe Itap. Em TAP intercepta via chegada Mari, reposta no ideal de destino. Voe Itap, foi Mari, salvo ideal de destino. 2771, contato radar afastado de Salvador, 60 milhas sudoeste. Está autorizado descida até o nível de voo 060, altímetro em Salvador, 1021. Para TGU, altitude 021, azul, 2771. 6356, reautorizado nível de voo 050. 50, 6356. Próximo 2 Juliette, 962. O 962 autorizado, ingresso Juliette, 62 é o portão. 62 é via Juliette, 962. Quanto mil TAM 3216, visão no setor. TAM 3216, indecisa para 4.000, aguarde. Aguarda, 3219. Chegou 6203, é portada para pushback funcionamento? Afirma. Chanel 6203, coordenação equipe de solo, é porta para o táxi. Chamada táxi. 3296, autorizado descida até 2000 pés, voe Duna. Autorizado a final ILS X-Ray da pista no zero, informe estabilizado. Gente, autorizado 2000 pés, voe de Duna, passará estabilizado, mantendo ainda 250 nós, 3296. A 3356, autorizado descida até 3000 pés, ajuste, permanece no 021. 3000, 3356. Eu tenho meu golfe na escuta permanente. 790, chame Centro Recife no 26.85. 2685, obrigado e boa tarde. O 2771 na velocidade está a critério. Voe ITAP em descida agora para um nível de voo 050, mas o 2771. Com velocidade liberada, voa ITAP 050, azul 2771. Meu golfe. Dois nome informa um helicóptero ao sul de Duna, mantendo 510 em sobrevoo, não interfere com a sua aproximação. Gente, eu tá 32 no meio, né? Informe estabilizado. Passado. 3771 no voo Duna, em descida para 4000 pés. Voando Duna, 4000 pés, azul 2771. Só para a coordenação aí, o Ocean Air 6350, nada mais, já não recebe para quando? Controle Salvador, boa tarde, eu sou 4076. 4076, boa tarde, esse é a identificação dessa via chegada a Mari. Até o nível de voo 050, altímetro 1021. Você chega na Mara até o 050, azul está o 021, azul 401. Controle da Channel 6350, aeronave da Marília vai receber para quanto? A aeronave que precede na aproximação está agora 7.5 milhas com 235 de grau. Tá ok. Localizador, tá 3296. A 3296, torre 118, decimal 95. 3295, melhor. A 6356, desça para 2000 pés, autorizado final ILS X-Ray da pista no zero. 2000, nível ILS da 10-6356. Fardax, Oceanero, 6231-62, autorizado de da Guarulhos. Luiz, confirma o POB autonomia, o 6213 do Xené? 1623. Xené 6213, autorizado o táxi via Índia até o ponto de espera da pista no zero. O ponto de espera chama torre 108.95, com altímetro 1021. 1021, Índia, ponto de espera 205. Certo. 4463, Portão Zero. 2771 está acertando o dia? Retornado para o Lidona Azul, 2771. Meia buda autorizado, pista 10. O vento 140 graus, 14 nós. Livre buda, pista 10, oceano 3. 2 no meio. Azul autorizado, deixa eu ver o funcionamento, é porta táxi. Confio para o solo. Minha 2, 5, 4. 1895, obrigado. Possibilidade de desvio 10 graus à esquerda, azul 2771. 2771 está autorizado. Desvio após retorne a proa de duna. Ele descida para 3 mil pés. Autorizado 3 mil pés, liberado desvios, volta para a duna. Azul 2771. 0, Xené 6254. Autorizado 3-6-0-1, perfil 4-4, decola da 1-0, curva direita após, na meia transição livre, transponder, voa direto posição Bidev. Controle 1-2-0-1-0 e passando transponder. Corrigindo frequência do controle, 1-2-0, decimal 8-0, o nível 3-6-0 e o transponder 5-1-1-6. Autorizado 3-6-0, transponder 5-1-1-6, controle 1-2-0-8-0. Posição é 6-2-5-4, portão 9. Protegimento correto, 09 ao portão, reporte quando pronto. Para acionamento pushback, reporte quando pronto, para acionamento pushback. Portão 9, 6-2-5-4. Salvador, com 864, acionamento, posição 8. Boa noite, 64, 08 portão, coordena a equipe solo, reporte táxi. Autorizado, 864. Desde no meio, o Zuno 9, direito, 1-2-1, décimo 9. Direito, 2-1-9, já. 2-1-9. Salvador, boa tarde, 3-2-1-9. 3-2-1-9, ataque via Alfa, reportando ataque 6, Juliette. Alfa, reportando cidade Juliette, 2-1-9. Então, 3144, boa tarde, acendo identificação dessa via chegada a Mari, até o nível de voo 050, altímetro 021. Não. 4076 é autorizado, descida até 3 mil pés. Livre da restrição de altitude em TAP, altímetro permanece no 021. 3 mil, liberada a restrição de altitude, e estartou azul, durou azul 5-0-4-0 para direita. táxi azul 44463, POB 1 no 4, somente 2 horas e 50 e alternativa Aracaju. Azul 4463, autorizado, táxi até o ponto de espera da pista no 0 via Índia. No ponto de espera, torre 108.95, 1 no 8.95. O controle, imagina, sua torre. O altímetro 1 no 021. Gente, no 021, o azul 4463 está autorizado, táxi até o ponto de espera da pista 1 no 0 via Índia. Quando lá, monitora todo o ponto de 8.95. Boa tarde, amanhã. Boa tarde. Planeia 6254, acionamento na posição 9. Gente, acionamento da posição e posterior push. Negativo, push, acionamento. Gente, 09 portão, coordena aqui pessoal, levanta táxi, escogindo, 6254, aguarda. Gente, não vai aguardar, 6254. Puta, 3216, Sama, Cedro Alfa, confronte da Juliette. Sama, 3216, autorizado, Juliette, 03 do portão. Juliette para o 03. 3296. Salvador, Oxenema 6356, está liberando o Foxtrot. Oxenema 6356, táxi via Alfa, mantém a posição antes do táxi Juliette. Alfa, mantém a Juliette. Salvador, bom 864 para o táxi, 166 bora, nós vamos ver aqui em 2 horas, nós vamos ver na Aracaju. Confirmando Aracaju, 166, 2 horas. Afirma. Voo no 864, 30 táxi, até o ponto de espera da pista no 0 via Índia. No ponto de espera chama a torre, 108.95, o altímetro 1021. Ponto espera via Índia, 021, chama a torre, 3295. Santa 3895, solo. O solo TAN 3895, em mais 20 minutos vai estar pronto com um novo pushback. É necessário fazer um novo plano ou a gente consegue manter aquele plano pra gente? Negativo, mais 20 minutos. Braço do Salvador é o Cascavel por 0. Vai pensar fazer uma DLA, o TAN 3895. Ah, tá ok. Então a gente vai tentar fazer a DLA. Salvador, muito bom dia, gol 2067. 2067, aguarda, número 2 para a Copa, informação em curso e a papá. Centro da papá, aguarda. Cascavel 10, chamou o solo. Afirmativo, da Centro Papá, passe militar para acionamento, Volcom direto da Santa Cruz. Gente, confirma o horário do plano Volcom. 463, após o companheiro na final, a Lima dentro da 10. Após o companheiro na final, a Lima dentro da 10, após o 463. DLA do primeiro, da primeira estimada, tá? 1305, Cint, sabe informar a nova UBD? Genem 356, autorizado, Juliette, portão 11. É, 1505, o Cascavel 10. Cascavel 10, aguarda. Oxenem 6356, autorizado, Juliette, portão 9. Portão 6356, 6356, afirmo, portão 11. Portão 11. Salvador, 6254. Oxenem 6254, coordena com a equipe Sola, após o Airbus da companhia estacionar no portão 11, 11 à sua esquerda, o senhor inicia o possível acionamento no 09. Eu sou o meu Golf, reportando através de Pituaçu para transferência de comunicações para a torre. 771 aos 25, direito 121, 219. Direito 219. A 3804, boa tarde, aciona a identificação, autorizado via chegada a Mário. Vê se mantém a nível de voo 060, altímetro em Salvador 1021. Autorizado após Pabog e Proditat, TAM 3804. Estabilizado com Campa Vista, Azul 4076. 4076, Torre 198, decimal 95. 1895, 4076. Salvador, bom dia, com Azul 4076. Azul 4076, continue a aproximação, aguarde pista ali. Aguardando pista ali, 76. Tempo sinalizador. Alva aquilo, Azul 2771. Cascavel 10, pronto, cópia. Faça um check no equipamento rádio e retorna a frequência para a cópia do Cascavel no zero, ininteligível a chamada. Afirmativo, para pronto para a cópia. Cascavel 10, autorizado, Galeão, nível de voo 200, decola da pista 10, primeira curva direita, peixeira, saída da El, Leida, após Leida, direto, destino. O teste respondeu no 342, controle 120, decimal 80, torre 118, decimal 95, Cascavel 10. Autorizado 200, pista 10, curva direita da Eulida. Pós-vida direto, 120, 80, 118, 95, Cascavel. Cascavel 10, parte militar para acionamento. Acionamento a critério, reporte pelo táxi. Cascavel. Controle, Azul 4463, bom dia. Azul 4463, bom dia, contato radar, suba via Coral para nível de voo 180. Via Coral para 180, Azul 4463. Quatro após o Embraer, final ali, mantém o CD. Após o Embraer, eu matei na dela, pode ser agora. Quatro, quatro, meia, três, oi, direto Coral. Direto Coral, azul, 4463. O 2067, pronto, cópia. Duas cotas, 2067. O 2067 autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolada pista no zero, primeira curva direita, peixeira saída da El, Leda após Leda, Motiva, onde interceptaram o Viup e Zulu no zero. 5124, transponder o controle 120, decimal 80, gol 2067. Ciente, autorizado 360 para Guarulhos, via Viup e Zulu 10, peixeira saída da El, Leda, Motiva. O transponder 524, desafio controle 120, décima 8, gol 2067. Gol 2067, cotejamento correto, posição no zero, repórter quando pronto para acionamento e pushback. Está controlado 2067. Tarso 62, 54, 733 a bordo, 3 horas e 30, Guarulhos. 3 e 30, Guarulhos, confirma o Bel 6254. 133, 133. Mochana 6254, táxi autorizado até o ponto de espera da pista no zero via Taxi Índia. O ponto de espera torre 118, decimal 95, o altímetro 1021. Militar, ponto de espera de 2095, 62, 104. Eco, bom dia. Bom dia. Solo azul 4076, na Eco. Azul 4076, taxia Alfa, mantém a posição antes do taxi e Juliette. Alfa mantém a Juliette, 4076. Salvador 1021. Hotel Romeo Golf, já não atravessa aqui da torre. Hotel Romeo Golf, agora com a torre 198, decimal 95. Transfere do Hotel Romeo Golf. Hotel Papá Romeo, Hotel Romeo Golf. 4463, voe e o Corvo. Através do Pituaçu, se autorizado, mantém Itapuá para sobrevoo nos 2, 3 minutos após retorno de mar. Negativo, então o reporte está livre, sobrevoo Itapuã, reporte para cruzar o eixo da 1028. Pode dar para cruzamento até o negócio. 4076, autorizado, ingresso Juliette 02 ao portão 1. Juliette para o portão 02, 4076. 08, tchau. Falei Salvador, aquele cordial do Gol 1864. 1864, boa tarde, contato radar, suba via Puca para nível de voo 3, se tiver. Jamo, é Puca, Jamo para o nível, confirmando, 35? 350. Confirma. Só confirma para mim, após Jamo vai para Aracaju ou Maceió? 864, Puca, Jama, após Jama, Aracaju. Após Jama, Aracaju, depois agora na Maceió, obrigado. Autorizado, Oxené 6254, alinhar e decolar pista 10, 130 graus, 18 nós. Alinha coluna 0, 6254. Autorizando 4-4, torre 1-1-8, decimal 9-5. 2-9-5, autorizando 4-4. 3-8-0-4, desça para 2.000 pés, sem restrições. Autorizado, sinal ILS, X-ray da pista no zero, informe estabilizado. Tá junto com a sala IF. Três, oito, zero, quatro, afirmativo.